Previously on Terra Estrangeira. Rafael também desbrava o Peru. Rafael já conhecia o Peru. Ah, olha, ele já manjava do Peru. Há uns 2 anos atrás. Eu fui em 2010 e 2011, 2 vezes. Você já foi 2 vezes? Você vê que 3 agora. Peru. Ah, 3 vezes. Essa foi a terceira. Olha só. 3 anos sem pegar no Peru. Olha. Sem largar o Peru. Saindo de Lima... Ferrou. É, tome bem muito Floratil, porque é complicado. Floratil, foi isso que ele disse? Nossa. Bem-vindo a mais um episódio do Terra Estrangeira, seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Não necessariamente nessa ordem. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou o Júlio Samico. E eu sou a Carol Pacobaíba. O episódio de hoje é uma parte 2, né? A continuação do episódio anterior. Parte 2, a missão. E a gente vai continuar a nossa viagem pelas terras peruanas. É, no episódio anterior, o que, que a gente viu? Falamos de Lima, né? Do Centro Histórico, da Praça das Armas, Miraflores, Parque do Amor, Fortaleza de Pachacamac. A gente também falou de Ica, do Oásis de Huacachina, das Ilhas Balestas. No site tem muitas fotos. Vocês têm que visitar o post para enriquecer mais sua experiência de ouvir o programa. Vocês vão ver os lugares enquanto escutam, né? Bom, Dimitri, qual que é o site mesmo do Terra Estrangeira? Relembrando aqui, pessoal, o site é www.terraestrangeira.com.br ou apenas .com. Você decide. E, Júlio, nosso Facebook... Nosso Facebook, Dimitri, é muito simples, Terra Estrangeira, né? facebook.com/terraestrangeira. Dá like lá, hein? Dá like lá, é bonito. Sim. Dá like lá. É, curte a gente aí e também segue a gente no Twitter, né, Carol? Qual é o Twitter da gente? O Twitter do Terra Estrangeira é o T Estrangeira, @ T Estrangeira. É, eu gostei da maneira que você falou da outra vez, como era mesmo lá o esquema? O mineiro? É só imaginar um mineirinho falando Estrangeira. Essa vai em homenagem aos meus amigos mineiros. Imagina um mineiro conhecendo uma loura bem alta, uma sueca, e ele pergunta se ela é estrangeira. Como é que ele falaria, Carol? Estrangeira. Esse é o nosso Twitter, pronto. Vamos lá. Estás escuchando Terra Estrangeira. Arequipa, Arequipa. A viagem é bastante perigosa. Ah, é? No, em que sentido? É porque você sai da altitude de 200 metros, 100 metros a nível do mar e sobe pra 3.600 metros, mais ou menos, Arequipa. Nossa. É muito alto. Então, assim, você vê dentro do ônibus, você lá descansando e tal, você vê que o ônibus tá realmente subindo um morro sem fim, que ele vai e volta. E é bastante cansativo, assim, a viagem. Enjoa muito, pelo menos pra mim. Dá-lhe pra Dramin, caramba. Muita é. Curva também. Muita curva mesmo. É isso que eu tô falando. Ixi. De vai e volta. É justamente as curvas subindo o morro. Mas como foi? O motorista tava tranquilo? Ele tava nessa vibe também de acelerar e frear? Teve hora, assim, que eu olhava pra Carol e eu fiz, agora que vai morrer agora, todo mundo. Que eu virava uma curva e eu, tamo todo mundo vivo. Aí era uma tensão, né? Aí andava mais uns 3 minutos... A vibe dele era só acelerar, então. É, aí eu virava outra curva e o ônibus ficava meio que de lado, assim. Caramba, vai morrer todo mundo. E não morria ninguém. Estamos aqui contando a história. O que que acontece? A Cruz del Sul, que foi a empresa que a gente foi pra Arequipa também, ela troca de motorista a cada 4 horas, pra não ter perigo do motorista cochilar no volante. Isso é muito bom. Oh, isso é bom, isso é ótimo. É ótimo. E aí, só que quando a gente foi pra Ica... Tinha um medidorzinho de velocidade que você via a quilometragem, a velocidade, o velocímetro do ônibus. Teoricamente, é limitado a 90 km por hora. Tá. Quando chegava a 90 km por hora, inclusive... Você dava um berro, ai, motorista! Quando chegava a 90 km por hora, acendia uma luzinha. Que a gente não sabe o que é que faz isso, ninguém sabe, acendeu a luzinha, beleza. Mas o cara não conseguiu parar de acelerar. Só que quando a gente foi pra Arequipa, o ônibus não tinha esse velocímetro. Ah. Aí a gente começou vocês a ficar assustado. Sabem a quanto não, o ônibus tinha do outro lado, mas estava desligado. Tava desligado. Exato, tava desligado. Então a gente não conseguia acompanhar e a gente percebia que tava muito rápido. Ah. Tinha um paninho em cima, né? Motorista esperto. Então, colocou uma fita isolante no pano. A gente percebia que tava muito rápido e sabia que não tinha como, né, medir. E aí a estrada era muito sinuosa, isso de noite, de madrugada. Ai, que medo. A viagem pra Arequipa dura 10 horas. Acho que 12. É, umas Nossa. 12 horas. E aí o que acontecia? A gente tava... Rafael dormiu e eu fiquei acordada em pânico, porque eu não conseguia nem cochilar, né? Olha, eu concordo com o Rafael, nessa opção é melhor dormir mesmo. Pode ser que você não acorde, mas pelo menos... Eu só acordava na curva assim, opa, tá todo mundo vivo, aí dormi de novo. Nossa. Mas aí, valeu a pena, então. E essa todo. Viagem pra Arequipa, vocês usaram de novo a tal da Buscama ou... A Buscama sempre. Sempre Buscama. Sempre, é muito né? ruim tá. aí em cima, velho. Eu viajei pra da outra Uma vez que você vai na Buscama, você não quer nunca mais. Você nunca mais larga a Buscama. Buscama. Eu viajei pro norte. Buscama, pra que Mas se quer? Você experimentar a Buscama no Peru, nunca mais você larga, né? Ai. Pra usar o Peru tem que ter uma Buscama. Entendi a piada. Pra conhecer o Peru tem que ter a Buscama, né? Depende, né? Eu fui da outra vez pro norte do Peru usando sem ser Buscama, que eu não sabia. Bicho, foi a pior coisa da minha vida. Você vai com outra pessoa do seu lado bem apertar. Ó, é ruim, enfim, é muito ruim. É, e apertado no Peru não é uma coisa boa. Né? Tá aí, Dimitri, falando pela voz da experiência. Opa. Toma. Vai pra lá. Daí a gente chegou em Arequipa de manhã, né, no outro dia. Muito frio, tava muito frio. Eu acho que tava, assim, uns 10 graus. Tava muito frio. Parênteses, 10 graus pra alguém do Nordeste então, de Recife, né? É muito frio. Vocês estão aí morando no iglu aí, tá tudo certo. Por isso que a gente tá todo mundo calado, né? Ela falando muito frio, muito então, frio, e o pessoal tá aqui... Tá só um olhando pro outro, assim. Mas, Carol, você foi a Montreal no inverno, não é isso? Eu peguei menos 45, feels like menos 45. E qual que você prefere, o 10 ou... Bom, eu prefiro 10 porque o menos 45 dói. Pergunta retórica. Né? O 10 ainda é suportável, você se empacota inteiro ainda é suportável. Apesar de ficar com a boca toda arrebentada, mas o menos 45 dói. E lá da secura do ar, né? Lá é frio, seco e com vento. O vento complica, que mata. O vento complica, né? Mas essa cidade, ela é rodeada por montanhas nevadas, né? É, ela é cercada por três montanhas nevadas, que na verdade são três vulcões. Olha, vulcões. São vulcões adormecidos. E não estão em atividade. Não, estão em atividade, mas faz tempo que não tem erupção. Mas... É porque eles têm erupção a cada 500 anos, né? Então... Aí, inclusive, o guia falou que tá perto agora de ter... Não, mas eles estão em atividade ou eles estão mortos já? Não, estão vivos, vivíssimo da Silva. Olha. Estão olha vivos, aí. Mas aí... Pode acontecer Quer a qualquer que momento. Quer dizer que poderia ter acontecido, então. É, ele falou assim, pela história que se conta lá de erupções, já, tipo, de 500 e 500 anos, alguma coisa desse tipo assim, já passou até do cálculo da história de acontecer. Então, a qualquer momento, pode ser que ocorra. É, com certeza. Só tá um peido lá, morreu todo mundo. Nossa. Então vai logo pra lá antes que... Desapareça. Ou espera, né? O peido vulcânico mortal. Então, Arequipa, a gente sabia os passeios que tinha que fazer, o Cana del Coca, que são os passeios bem famosos em Arequipa pra ver o condor, não sei o quê. A gente não escolheu fazer isso porque a gente tava mais preocupado com Cusco e Machu Picchu. Uhum. E aí a gente ficou 2 dias só em Arequipa, conheceu a cidade, a catedral, o centro, a praça de armas, que toda cidade no Peru tem uma praça de armas, que é a praça central, uhum. E chama praça de armas em todas. Mas por quê? Por que isso? O motivo da praça de armas foi de quando teve os confrontos com os colonos espanhóis. Haviam muitos confrontos nas praças e tinha muita troca de tiro e combates. Mas explica por que ela é chamada de Cidade Branca? As casas são pintadas? Arequipa é chamada Cidade Branca porque a maior parte das construções coloniais são feitas com uma pedra vulcânica de cor esbranquiçada chamada silar, ou sila. Não sei qual é a pronúncia correta. Ah, tá explicado. Interessante. Beleza. E deve ser rodeada por neve também, né? Por os... Eu já vi foto, né? Então, os vulcões também cobertos por neve e a cidade toda branca, né? Deve ser muito bonito. É, o vulcão principal, que é o que você vê de vários pontos da cidade, na verdade, de muitos pontos da cidade, é o vulcão Misty. Misty. É o cartão postal, assim, uhum. De Arequipa. Você chegou a ver essa pedra de perto, Carol? Essa pedra branca aí, esse mármore aí? Sim, sim. A maior parte dos monumentos que a gente foi tem essa pedra. Tá. E é bonito como o mármore italiano? Ele é um mármore mais... Ele parece mais gesso, na verdade. Ele parece um mármore mais... Mais fosco, ele então. Não tem aquele... ele é fosco. Ele não tem aquele polimento, sabe? Tá. Ela é muito comum em construções, assim, aqueles prédios com arcos. Aquela arquitetura bem característica, sabe? Com colunas e tudo mais, é isso? Isso. Que é bem comum, inclusive, na Praça das Armas. E a arquitetura é lógico, né? Conservada do período colonial ainda, né? Quando o Peru ainda era colônia espanhola. Isso, é. O que os espanhóis deixaram em pé ainda tem muita coisa. Mas, assim, é interessante que, tipo, Arequipa é bem dizer uma cidade torta, assim. Torta? Você tá num canto alto, olha pro horizonte e você vê a cidade caindo, assim, descendo. Um declínio mesmo. Ah, olha. Nossa, que olha. Loucura, hein? E você quer tirar uma foto, nunca vai ficar bem centralizada. Você tem que, o fotógrafo é ruim. Você tem adiantar. Que entronchar a câmera para o horizonte ficar reto, né? É, você vê principalmente à noite, por conta das luzes das casas, assim, tudo caindo. É uma onda. Mas lá também tem ruína dentro do Império Inca ou é mais a arquitetura colonial mesmo? Tem ruína, tem a casa do fundador de Arequipa. Que, assim, não é uma ruína desde a época do povo Inca, obviamente, mas é um negócio bem, bastante histórico. Uhum. A gente não foi em nenhuma ruína lá. O passeio que a gente fez foi andar de ônibus pela cidade. Esse ônibus turístico também tem isso. Uhum. O City Tour. Que é um City Tour. E aí a gente foi ver reservas de vinho, a casa do fundador da Arequipa. Foi ver, parou num mirador que vê... Todos esses dois vulcões, os três vulcões, o Misty e o outro lá. Opa, lugar que dá bom pra tirar fazer foto. Foto. Dá pra tirar foto bem legal. A gente vê também, passa por uma parte que é uma plantação muito grande mesmo. Isso aí desde a época dos Incas, que o pessoal manteve até hoje, que são os canais de irrigamento dessas plantações. Então a gente vê no meio do vale, assim, lá, todas as ruínas dos canais, que é desde a época dos Incas, mas está funcionando hoje em dia ainda com as águas que derretem das geleiras lá desses morros. Isso é muito, isso é Inca, né? É muito louco, essa engenharia que eles tinham. É, assim, a engenharia dele é ninja, é um negócio impressionante. Não dá. Vocês sabem que eles são venusianos, né? Os incas venusianos. Ai, Deus. Piada nerd. Piada nerd. Piada nerd e nerd velho, né? Porque Nationaro Kido nem eu, velho. Eu sou de mais pra cá, Jaspion, Changeman. Nationaro Kido é muito antigo. É, aí daí a gente lá também conheceu o convento de Santa Catalina, que foi um passeio muito legal. Catalina? Você fala Catalina, o povo vai pensar que você é o Cebolinha. Amiga do Cebolinha. Esse é o nome mesmo, né? É, Santa Catalina. Quer dizer que Catarina, em espanhol, é Catalina. Catalina. É que nem branco é blanco, né? Mais ou menos. Vai que é nessa lógica aí, né? Vai fazer com tudo. Peru é pelu. E aí, o convento de Santa Catalina, whatever... Ele é de 1580. Nossa, muito antigo. É, e aí lá no convento, a gente viu toda a história de como é que as freiras viviam, né? As internas. E aí a gente viu como é que elas produziam as hóstias. A gente viu a farmácia que uma delas, que era enfermeira, mantinha com os produtos, assim, bem... Ela fazia os próprios medicamentos, sabe? A gente viu... A farmácia dela com os compostos, assim, de extrato, de bicarbonato, de sei lá o quê, de sódio com... Nossa, e isso foi mantido, assim, eles ainda têm... É, isso é muito turístico mesmo, você paga um valor pra entrar, que acho que é caro, se eu não me engano, a gente achou caro. É. Mas vale muito a pena, assim, você tem um roteiro, quanto? Assim, que você vai entrando... 40 soles. Tem um roteiro que você vai entra dentro do convento, então você passa pela cela, casa, né? Que ela é mais que uma cela do que uma casa, porque... É a cela de clausura. A gente passa pela cela de clausura. Das irmãs, aí você... As irmãs ainda tem o nome preservado lá das irmãs, nossa, dizendo quem foi quem, toda a história dela, é, pertences, roupa. É, geralmente, por exemplo, tinha a irmã que era a... Sei lá, a médica do convento. Não era nem médica na época, né? Chamava de... Nem curandeira. Curandeira. Não? Não. Curandeira não era mágica, pô. Benzedeira. Enfermeira, sei lá. Um tipo de enfermeira que cuidava desses medicamentos. Aí tem a cozinheira, tem isso. Então é bastante legal esse passeio aí. De acordo com a função de cada uma dentro do convento, você percebia que a habitação era diferente. Por exemplo, a que era a cozinheira que fazia pães e biscoitos, ela tinha uma cozinha maior no quarto dela. A que era enfermeira, ela tinha um outro quarto, uma outra dependência dentro do quarto, que era onde ela tinha uma aparelhagem, que era para o pessoal sentar, deitar, para se consultar. Que interessante. Então, eles mantinham, inclusive, as especificidades de cada uma, porque elas tinham mais ou menos a mesma moradia, a mesma estrutura, mas de acordo com a necessidade de cada uma, né? Com o papel que ela executava dentro do convento. Olha só, então é um passeio que vale a pena também. Saindo de Arequipa. Arequipa foi uma cidade que a gente achou que não ia ter muita coisa, porque todo mundo só fala do Cano del Coca e essa questão do Condor. Mas aí a gente, no último dia, assim, a gente andando, nem tava nem ligado nisso, aí vinha um museu Inca. Vamos entrar aqui, tinha um monte de gringo lá. Gringo pra gente, né? A gente é gringo lá também, mas enfim. Gringo europeu, americano. E aí a gente pagou, foi fazer esse passeio lá dentro desse Museu Inca, que tem várias peças reais mesmo das escavações que fizeram em pirâmides, em sítios arqueológicos. E também tem a múmia Juanita. Não é uma múmia, mas é uma meia híbrida múmia chamada Juanita. Juanita. Então isso foi muito interessante. É, Juanita, que é uma menina. Olha aí, mutantes, por favor. Mutantes. Juanita, banana. Foi homenagem, né? Quanto caliente el sol. El justiciero, buenos días. Eu cantei a parte errada. Então, quem foi o Juanita? Juanita foi uma criança que os incas usaram ela como sacrifício, oh, né? Oh, meu Deus. Para acalmar os vulcões e terremotos e entregar a alma dela para os deuses. Que os deuses deles eram o fogo, o vento, a lua, a terra, era mais fenômenos vento, coisas da natureza. Fogo, água, coração! Cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. Vai, galera! O poder é de vocês! Coração, arranca o coração da criança, né? Bah! E aí essa múmia, essa não é múmia... Enfim, essa menina, Juanita... É uma múmia, pô. É uma múmia, não é? Ela não tá... É, não, não é uma múmia porque ela foi encontrada com todos os órgãos, entendeu? Aí a múmia é embalsamada. Ela não foi encontrada embalsamada. Ela foi encontrada muito preservada porque os incas colocaram ela no topo desse vulcão. Então é sempre congelado. Teve sempre gelo. E aí preservou ela por conta disso. Ah, nossa. Então ela acabou sendo um processo de mumificação natural, né? Natural. E também, assim, a múmia remove os órgãos internos. Sim, e ela ainda tem, ela e ainda ela tá. tem todos os órgãos lá. Então um pesquisador foi até recente essa... Não deve ter mais, né? Porque essas alturas o nego já deve ter tirado pra estudar e... Sei lá. Não, a gente viu ela ao vivo no museu lá, dentro de uma câmara lá, meio que frigorífica, muito congelada e então. Tal. Inclusive, Juanita, ela não fica o tempo todo lá no museu. Ela só passa 4 meses do ano lá no museu. O resto do tempo ela passa sendo... No freezer. Passa por manutenção. Ah, achei que eles botavam lá no passa vulcão de novo pra não entrar em erupção. Ela passeia, leva ela pro passeio, coitado. A gente teve muita sorte de encontrar ela lá, porque ela... É aleatório? É, não, não é aleatório, na verdade. A gente não sabia que este era o período que Juanita estava lá, na verdade. A gente achava que, inclusive, que o Museu Andino que tinha Juanita ficava em Cusco. A gente, na hora que pesquisou, alguém deu essa informação errada em algum site que a gente leu e esperava encontrar o Museu Inca em Cusco. Quando a gente viu, era em Arequipa. Nossa, olha, ainda bem que vocês acharam. E aí, o que acontece? O museu, ele fica todo a menos 20 graus, mas ele é todo mantido numa câmera fria. Não, Carol, calma. O museu, ele fica 16 graus dentro, e a câmera que ela fica é que fica bem negativa. Ah, tá. Ah, então eles mantêm a múmia congelada pra preservar, sim, como foi encontrada. Se faltar a luz lá... Tem um aparato só pra ela e, tipo, com de vidro, óbvio, dá pra todo mundo olhar e tudo. Não, e dá pra perceber a fisionomia dela, ela tem aquela cara de peruano. Dá. Ela tem cabelo ainda e tudo. Ela tem mais de 500 anos. Acredita-se que ela era de uma família nobre, não era nenhuma pessoa qualquer da hierarquia lá dos Incas. E teve uma oferenda para a montanha sagrada chamada Apu Ampato, que é o nome dessa montanha aí. Então, ela foi encontrada em 95. Nossa, Nossa, gente, ela tá com a roupa que estava, tá... Com a roupa. Não vou falar em perfeito estado, né, mas... Bonitinha. É. Tô vendo ela que é bonitinha, simpática, menina. E outra coisa, o museu, ele é todo feito... com elementos que foram encontrados nas escavações dos vulcões. Então, eles encontraram Juanita praticamente inteira, mas também encontraram garrafas, roupas, talheres. Imagina, 500 anos era muito mais gelo tinha nessa montanha. Então, como é que os incas conseguiram subir ao negócio a mais de 6 mil e poucos metros de altitude? Nossa, é mesmo. É 6.312 metros. E deixar a menina fazer toda essa oferenda, o ritual. Aí encontraram sapatos de pele de alpaca, de gordura, de não sei o quê. Então, tem muitos aparatos que eles usaram pra subir, fazer essa oferenda. A segunda Wikipédia, os caras sabem até o que ela comeu antes de morrer. Coitada da menina. Não, sabe tudo. Pois é, tem uma história que fala que ela foi morta com uma pancada na cabeça, que era o modo que os incas matavam as pessoas, com um cedro, que todo inca tinha um cedro. Então ela foi receber uma pancada na cabeça, e aí deixaram ela lá e foram embora. Uma forma bonita, delicada. Antes de receber a pancada na cabeça, acredita-se que Juanita tinha passado por todo um ritual com a folha de coca. Bebida alcoólica também. Uma bebida alcoólica feita à base de coca. Então ela tava praticamente em transe. Tava drogaram dopada, a menina. Né? Tava dopada, exatamente. Tava doidona. Boa noite, Cinderela, né? Isso só prova o quão evoluídos eram os incas. Muito. Gente, mas eu tô vendo aqui as fotos do Mosteiro de Santa Catalina. É muito lindo, né? Tem E aproveitando, o nossa querida Juanita está no post. Se vocês querem ver como é que ela é, entrem no post, vejam a foto da Juanita. Menina. Bom, mas saindo de Arequipa, então vocês foram com destino a Cusco, né? Aí sim. É, aí a viagem já foi mais tranquila, não foi tão assim, muitas curvas e montanhas e ônibus achavam que ia virar a todo momento. chegamos em Cusco, a gente já foi direto pro Flying Dog, que era o albergue que a gente reservou, entre aspas, né? Pra ficar lá. Não tinha quarto matrimonial, a gente ficou num quarto triplo, com três camas. Ai, tá valendo. Mas, assim, o Flying Dog foi super tranquilo. Todos os momentos que a gente ficou foi limpo, foi bem atendido. E aí, na chegada de Cusco, o principal passeio que a gente queria fazer era Machu Picchu. Então, foi um dos erros, assim, da gente, da viagem, foi a ânsia. A gente chegou muito preocupado de ver Machu Picchu. Eu já tinha lido algumas coisas que você tem que marcar o trem com antecedência, porque não tem vaga, não sei o que e tal. E aí a gente falou na agência, uma agênciazinha que fica dentro do hostel mesmo. Então terminou saindo muito caro, entendeu? Quando a gente foi conhecer, isso foi exatamente no primeiro dia. Chegou, dormiu e logo de manhã fechou logo o passeio pra Machu Picchu. Quando a gente foi conhecer Cusco, mais outras agências, a gente viu que era muito mais barato. A gente pagou coisa de 1.300 e poucos soles. Nossa! Pra as duas pessoas, foi. Nossa, Então saiu caro, hein? 1.300, mas... É, saiu, a gente pagou bastante caro pra isso. Mas qual é o preço? Qual teria sido o preço? É, o preço normal seria mais ou menos 400 e poucos soles. A gente gastou mais ou menos uns 300 soles a mais. Nossa. Nosso dobro, então. Não, 300 soles a mais ao todo, entendeu? Dá geralmente uns 800, a gente pagou 1.200 e pouco, quase 1.300. Ah, então vocês pagaram um terço a mais, 30% a mais. É, 30% então a mais. Então a dica é você procurar nos outros, nas outras agências. É, vai na Plaza Central lá de Armas de Cusco e assim, ao redor tem muita agência. E pesquisar na internet quais as melhores agências, né, também. Porque tem agência pra peruano, que faz o tour peruano lá, local. E tem agência pra turismo, que você vai no melhor e tal, com acompanhamento, com guia. Então tem que saber ver esse tipo de situação também. Agora diz uma coisa, você tinha falado antes que tem aquela coisa do pechinchar, você pechinchou o preço até da passagem do ônibus, não foi? É. Isso aí também rola aí em Cusco ou não, já é um negócio mais fechado? Rola, todo canto rola, todo canto rola. Isso aí é sempre, né? Isso funciona que nem todo canto do mundo, chega o turista, o cara que vai lhe vender o passeio, ele não é o dono da agência, ele já tá atravessando um passeio, entendeu? Sim. Aquela galera que fica na rua te oferecendo. Então, se você for na agência direto, já tem um preço menor. Então, para você ter pago 1.200, quer dizer que o cara deve ter oferecido o preço inicial, sei lá, 2.000, sei lá. É, não. A mulher da agência lá, que era a mulher, acredito que ela tenha ganho em cima da gente uns 100 e poucos soles, por indicação, assim, entendeu? Tá. Mas, assim, graças a Deus foi tudo certo, assim, e a gente não se preocupou com nada. Passagem de trem, hospedagem em Águas Calientes, tudo, foi tudo nos conformes, funcionou tudo. Tá, então... Vindo até valeu no final. Então pagou caro, mas não teve problema com nada, né? Porque seria... Aí seria pior, realmente, se tivesse... É, entendeu? Se tivesse pagado alguma coisa mais barata. A gente vê muito relato de gente lá que paga um valor mais inferior em algumas agências e termina tendo um problema. O ônibus não chega na hora, atrasa muito. O guia não sabe tanto, o guia não dá tanta Olha atenção. Aí, tá vendo? A gente teve um guia, pra mim e pra Carol... privado, o guia não tinha mais ninguém, não era grupo. Olha isso, bom. Então... É, valeu. Às vezes valeu, o barato assim, sai caro também, era privado, né? Porque ninguém mais pagou também, né? Essa fortuna incalculável. Bom, quando vocês foram pra Cusco, eu sei que a altitude é bem maior. Vocês chegaram a passar mal por causa disso ou não? É o famoso sorote, que o pessoal chama lá. Sorote? Não sabia. É, que é o enjoo da altitude. Ah, interessante. Assim, passa muito... Não passa mal, pelo menos eu não passei mal de nada. Agora, você é uma vida cansativa, como a gente costuma dizer. Você vai subir uma escada de 4 degraus e aí cansa. Degraus, vai não sei aonde cansa. Vai, enfim, vai pegar uma calça, botar um tênis e já cansa. Nossa. Tudo é uma cansa. Pra mim, a pior coisa era quando eu ia dormir. Por Tinha quê? Muita dificuldade de respirar. Era ruim pra caramba pra dormir. E até você pegar no sono, tinha uma certa dificuldade. Carol já ficou com dor de cabeça. Nossa. Já teve alguns problemas mais chatos. É, eu tenho um pouco de medo de passar mal. Eu senti uma pressão muito grande, assim, na parte traseira da cabeça, assim, na parte posterior. Uhum. Muita pressão, você sentia a cabeça pesando. E tinha hora, assim, que você ficava meio mareado, assim, de tão cansado, sabe? Mas eu não cheguei até enjoo estomacal, assim, de passar mal mesmo, como acontece com muita gente. Mas... eu tomei muito chá de coco. Eu tomava chá de coco Atenção. Viciou, hein? Tomava pelo menos 1 litro de chá de coco por dia. Olha aí, rapaz. E eles tomam pro enjoo mesmo, assim. Na realidade, o chá de coco não é... Assim, o peruano mesmo não toma muito. Ele masca a folha, que é bem um boost, assim. É um turbo. Nossa. Que funciona muito mais rápido. E é mais fácil, né? Não precisa esquentar. É o nitro, água. Né? É. Só na base da coca. Você coloca um monte de folhinha, assim, um em cima da outra, arranca os talos e coloca, assim, entre os dentes e a bochecha. Aí, quando você começa a salivar, ela começa a se misturar com a saliva e vai entrando em contato com o dente, aí vai forçando sair a seiva. E como você arranca os talinhos, também facilita. Então, você não é que você mastiga, então você deixa ela na boca e vai saindo, assim. Olha. Mas você masca feito um chiclete ou só deixa ela na boca? Como é que é? Não, você deixa ela na boca e aí você vai salivando e vai engolindo a saliva, assim, e puxando aquela seivinha, sabe? Você, na verdade, é mais como se fosse chupar, assim, a bola que fica do lado da bochecha, assim. Que engraçado. O suquinho da coca. Olha. E tem gosto do quê? Tem gosto de mato. Tem gosto de mato. E tem um pouco coisa. É, quando você fica mascando a folha de coca, dá uma leve dormência, assim, na boca. Ó, oh, dá um barato. É, não chega a dar barato, não. Mas é porque a folha, quer dizer, a coca, ela tem uma propriedade de vasodilatador. Uhum. Aí, o que acontece? O cérebro sente aquela pressão. Com o efeito da coca, vai desobstruindo as veias, vai oxigenando mais o cérebro e você sente menos o sorote. Momento nerd. Bom, mas vocês falaram que chegaram lá e já foram fazer direto a viagem pra Machu Picchu, né? Não, a gente reservou, reservou a viagem. É, porque quando eu fui pesquisar na hora, ela tava pesquisando na internet, realmente pelo site da Peru Rail, que é uma das operadoras de trem, que a gente foi descobrir depois que existem várias. Uhum. Mas a Peru Rail é a mais comum. E a agenda, assim, tava super lotada. Não tinha quase nada de vaga, assim. Aí eu já fiquei meio que desesperado, foi isso que me fez fechar lá o passeio de última hora, não, né? Logo, na realidade. Uhum. Não precisava, assim. É, não precisava. Acredito eu que não precisava, não. E é verdade que não existe rodovia que liga Cusco a Machu Picchu, assim? Tem que ir de trem mesmo? É, tem que ir de trem. Porque a gente vai de trem pra uma cidade... Pode ter uma pista, algum caminho, assim, meio local, entendeu? Mas rodovia, pista mesmo, de mapa, não tem. É, eu ouvi falar que isso é proposital, né? Eles justamente não querem que... Eles querem controlar, né? O fluxo de pessoas pra lá, porque... Na verdade, quanto mais turistas forem pra lá e ficarem pisando, né, podem... É, a guia falou que da gente, ela falou que explicou que, tipo, tem muitos cantos lá em Machu Picchu, no sítio arqueológico, que foi proibida a visitação porque tava cedendo, que é muita gente que vai. Então, imagina. Então, assim, não tem controle. É, ela disse que hoje em dia o governo não controla, assim, vai quanto der, entendeu? Se... Uhum. Hoje em dia, na baixa estação, nesse período que a gente foi, Machu Picchu recebe, em média, 1.500 pessoas por dia. Nossa, é muita gente. Por dia, isso é muita gente, mas isso na estação baixa, na baixa estação, uhum. Porque nos dias de mais... de mais movimento, eles chegam a receber 5 mil pessoas por dia. Imagina. Então, muita gente. Agora, o que acontece? Tem um amigo meu que ele foi, inclusive agora em setembro também, para Machu Picchu, e ele chegou aí por uma estrada clandestina. Uhum. Ele foi por um transporte alternativo, assim, ó, um carro fretado para um grupo de pessoas que estava com ele. E aí, o que aconteceu? Teve um deslizamento na rodovia, nessa estrada clandestina. E aí, eles ficaram presos, sem ter como sair, sem ter como ultrapassar. E aí, eles tiveram que fazer uma trilha de mais de 40 minutos a pé. Caramba! Bacana. Aventura, né? Aventura. E o carro? Aventura. É, foi bem... Ele disse que foi bem tenso, porque eles já chegaram nessa parte do deslizamento à noite, então eles tiveram que fazer uma caminhada de 40 minutos no meio do mato. À noite, aí é... Sem nenhuma estrutura, sem iluminação. Mas havia um carro do outro lado, então? Não havia. Eles foram a pé até chegar em Águas Calientes, que foi a cidade que a gente chegou de trem. Ah, então eles já estavam próximos. Por sorte, eles já estavam próximos, então. Por sorte, eles só estavam a 40 minutos. Imagina tá. Entendi. Não, mas aí também ele disse que a caminhada... Disseram que ia durar 40 minutos, mas durou muito mais, porque como você tá na altitude... Você não tem como ir rápido, você não tem iluminação. Vocês já imaginaram, né? Ou o cérebro dele teve a impressão que durou muito mais, porque ele tava super, ultra cansado durou da altitude. Minutos, durou imagina, 2 minutos a caminhada, se, ele achou que foi imagina, 40. Imagina, não, se pra amarrar o tênis lá cansa, imagina você fazer uma caminhada, é complicado. É. Só, vamos abrir um parênteses aqui sobre Machu Picchu. A cidade, uma cidade era... parte do Império Inca, e ela foi redescoberta não faz muito tempo, né? Foi em 1911, por um pesquisador americano, que foi até lá e descobriu ali no meio das montanhas que existia ruínas, né? E as ruínas estavam completamente cobertas por vegetação, e então ele disse que chegou lá e... Ele tava buscando Eldorado, né? Não tem a ver com isso, não? Ele tava procurando outra coisa, eu acho que era... Bom, olha, não tô com a Wikipedia aberta. Fonte da juventude. Não tô com a Wikipedia aberta, tá? Então tá bom, aí tá valendo. A cidade ficou preservada porque, como ela ficava no alto de uma montanha e por trás de umas outras montanhas, o que aconteceu? Os espanhóis, quando eles colonizaram aquela área, eles não viram a cidade. Nossa. Porque como ela era por trás de uma montanha, no alto de outra, e estava coberta de vegetação, os espanhóis nem chegaram a ver. É, e tem a teoria que os espanhóis... Não foram os espanhóis que mataram eles, né? Fala aí, Fabiana. A Fabiana pesquisou isso daí. Não, não é uma teoria. Na verdade, eles morreram de doenças, né? A maioria do povo inca... Mas de doenças que os europeus... É, lógico, as doenças. Trouxeram consigo, sim, né? Mas não foram mortos ali, como a gente imagina, né? Que foi aquele... O que conta lá é que eles abandonaram a cidade porque, tipo, de cima a gente tem uma clara impressão por onde os espanhóis passaram, que é uma cidade, na cidade de Águas Calientes, e não viram a cidade de Machu Picchu em cima. Então eles viram os incas falar, pelo menos o guia fala aqui, os incas viram os espanhóis muito perto, e aí eles abandonaram a cidade pra não esperar. Eles acharam que alguma hora os espanhóis iam descobrir aquilo, aí eles preferiram abandonar e ir embora. Nossa. Do que esperar a turma descobrir e matar lá. Então ficou como estava, né? Ou seja, eles fugiram já, os astecas... É. Tanto coitado. Que não tem nenhum tipo de ossada, nunca se encontrou nenhum tipo de cadáver lá. Ah, a cidade foi abandonada mesmo. É, e lá é tudo preservado, assim, tipo, todas as construções de Machu Picchu, os espanhóis não destruíram nada. Então, assim, é muita coisa legal que tem, sem ser essa destruição de espanhola que a gente encontrou em todos os cantos que a gente foi. Ou então eles eram venusianos mesmo, né? Olha só! Vai que eles voltaram pra Vênus aí. Ah, é, né? Por isso enfrentaram que... o Nationaro Kido, né? Por isso que não tinha ossada, né? É, pois é. Tem a lenda também que eu ficava sempre cucado. Como é que a galera conseguiu construir, levar blocos de pedra de mais não sei quantas toneladas lá pra cima do morro? Uhum. Na verdade, ninguém levou nada. Existe uma pedreira lá, bem perto da cidade, que a gente até visita ela. Uhum. Então eles extraíram a pedra de lá mesmo e só moveram ela. A pedra ela, já tava lá. De ser foi mais fácil. Sim, ainda assim, foi mais fácil. Né? E como é que foi a chegada até Machu Picchu? Então, a gente pagou esse passeio todo completo, que... Tem uma história do Vale Sagrado, que você paga o ingresso para visitar metade do Vale Sagrado, que são alguns sítios arqueológicos perto de Cusco, ou você paga o boleto inteiro, que está direito a mais sítios, mais Vale Sagrado, né, mais sítios arqueológicos, Pucapucara, Tambomachai, entre outros sítios arqueológicos que existem lá, mais Machu Picchu. Então a gente comprou esse boleto inteiro, a viagem começa de 8 horas da manhã, você sai parando em algum desses sítios arqueológicos até a cidade de... Ollantaytambo. Aí lá tem uma parada, depois de você visitar vários sítios arqueológicos, é bem bacana. Eu tenho uma curiosidade, esses nomes, né? Porque tem os nomes que você percebe, são bem espanhóis, né? Mas tem outros, você vê, Ica, Huachatina, isso não é espanhol, né? É de um dialeto, língua, né? Local chamada Quechua. Ah, tá. Esse é o dialeto que era falado pelos incas, não? Isso já é depois, isso. É outra coisa. É, pelos incas. Ah, tá. Então, o que a gente fez? O passeio general, o boleto geral, ele dá direito de você ir a vários sítios arqueológicos, que são Coricancha, que é um templo do sol que fica ainda no centro de Cusco. Você pode ir a pé ali dentro da cidade. Aí depois você vai para Sacsayhuaman. Nossa, é muito difícil. É, esse é difícil, Sacsayhuaman. Inclusive a gente gravou um videozinho lá também e eu acho que o nome vai pro falha nossa porque eu não falei direito. Tá bom. Sacsayhuaman são construções que são tipo uma fortaleza. Aí tem umas pedras assim, aqueles blocos de pedra que eles fazem enormes, né? E encaixam perfeitamente, aí tem aquelas pedras... Isso é outro mistério, né? Por isso, esse é dos blocos encaixados é outro mistério, né? Por isso que eles acham que teve dedo de ET aí. Óbvio que não, tudo mas... que não tem resposta foi o ET. É. É. O ET não, tudo. Os ETs. Os ETs, exatamente. Depois de Sacsayhuaman, a gente vai pra Tambomachai. Tambomachai. Conheço Tambomachai. Muito. Tambomachai. Já foi muito, né, Ju? Já foi muito, já. É uma espécie de ruínas onde eles adoravam o deus da água. E aí tem uma fonte lá que eles fizeram aqueles canais de irrigação que tem três fontes de água que não acabam nunca, que não secam nunca. Olha que legal. Muito legal. São fontes que eles trazem dos mananciais da montanha até o vale de Tambomachai. Aí, além disso, a gente também foi no mesmo dia. Você faz um passeio só. Você vai também pra Pucapucara. Os nomes são ótimos, né? Não é? Genial. Pucapucara também é outro grupo de ruínas, que aí eram ruínas mais de observação. E depois a gente vai para... A gente foi para o Kenko. Esse é no Japão. Bem ligado aí, Dimitri. Tá vendo? Como é que é? Vocês viram muito japonês? Porque, assim, Peru e Japão parece ter uma ligação... China também tem muito chinês, né? No Peru, né? Não, na verdade, sabe por que, que eles têm aquela carinha? Ah. Porque eles tiveram colonização dos... Filipinos. Filipinos e... Chineses também. Não, filipinos e... Polinésia? Polinésios, exatamente, Júlio. Plim. Eu queria te ouvir assim, assim. Obrigado, mestre. Vigoroso. Obrigado, nem tanto, mestre, nem tanto. Sensual. Nem tanto, mestre. Insinuante. Nem tanto. Polinésios, filipinos e polinésios. É, mas eu ouvi falar que tem muito chinês também no Peru. Que depois que acabou a escravidão... O Fujimori não era japonês? Chinês e japonês. Aí, o passeio do Kenko, que a gente foi, é um templo de adoração à Pachamama. Pachamama. Pachamama, esse é conhecido. Pachamama é conhecido. Conhecido. Pachamama é a mãe natureza. Ah... Olha só, então a gente já pode até aprender inca, ó. Pacha, mama. Natureza. Pacha, natureza. Mama, mãe. Mama é mãe em qualquer língua, parece, né? É russo, é. Aí, esse passeio dura o dia inteiro. E aí, depois desse passeio, a gente foi pra Urubamba. Fez uma paradinha em Urubamba, onde a gente comeu. Eu não vou mais fazer piada com os nomes, tá? Esse deu vontade de fazer, mas não vou fazer. E aí, depois de Urubamba, a gente foi pro Ollantaytambo. Ollantaytambo, o que é esse? Vocês andaram, hein? Olha só, hein? Isso tudo no mesmo dia, hein? Uau, esse Ollantaytambo é o quê? Ollantaytambo, ele era uma cidade também. Mas era só pra agricultura, os incas só faziam plantar lá. Ah. Também tinha um templo do sol, também tem, né, até hoje, na verdade, o templo do sol. Isso nessa mesma cidade? Nessa mesma cidade, então, Ollantaytambo. Todas as cidades deles, eles tinham um templo do sol, é isso? Todos. Acho que o sol era o deus máximo, né? Deles. Não, o deus máximo é o deus. Ah, por isso que eu falei, tá vendo? Não. Não é o deus. Como eu havia falado, como eu havia, né, falado, não é o deus máximo. Quer dizer que a hierarquia de deus dele, então eles têm um deus total e aí tem deus do sol, deus da chuva, deus de não sei o quê, é isso? Como chama esse deus total aí? Tem o nome? Viracocha é o deus todo poderoso. Como? Viracocha? Viracocha. Viracocha, é tipo, você tá com uma coisa nas coxas, o cara deu, viracocha aí. Aí, Júlio, você tá trolando Deus Todo-Poderoso Inca. Viracocha que eu vou, viracocha que o Peru vai, opa. Tá vendo? Ai, pro inferno, né? Infames. Estás escuchando Terra Estrangeira. E aí, em Ollantaytambo, a gente vê, eu acho que é a primeira construção que a gente vê assim, mais parecida com Machu Picchu, que ela é bem grande. Você sobe, assim, muitos degraus daqueles terraços imensos. Cada terraço tem 2 metros, 3 metros de altura. Uhum. Aí são aqueles contornos, né, na montanha. Parece uma escadaria, né, mesmo. É, aquilo ali serve para plantar diversos tipos de milho, grãos e outras coisas. E também serve para a segurança deles. Ah, que lá olha. De cima eles metiam bala, que ele não tinha bala, né? Mas enfim, fazia alguma coisa para ninguém tentar subir. Zarabatana. É, ou grito, alguma coisa. Nesse templo, um ponto interessante é que você sobe, né? Fica muito alto e na frente tem outra montanha. Na frente ficava onde eles armazenavam as comidas... Desse templo, né? Desse sítio. E é assim, eles fizeram o armazém dele num negócio muito alto mesmo, muito alto, que nem turismo tem pra lá, porque é quase impossível de você ir andando assim na boa. Tem que meio que escalar e tal. A comida ficava meio longe, né? Não ficava meio difícil, assim, o acesso. Não é muito prático. É, muito longe. E eles aproveitavam o vento, né? A parte fria pra manter. Olha... É uma geladeira natural, então. É. Geladeirão. É. Mas é engraçado, né? A gente pensa as ruínas na Machu Picchu. Eu sempre tive a ideia de que era uma coisa muito antiga, milenar. Assim, não é milenar, né? Porque pelo que eu me informei aqui, Machu Picchu mesmo, ela foi construída no século XV, né? Então é 1400 e pouco, é, né? Assim. Os portugueses estavam chegando final perto do de chegar no 15, Brasil. Foi quase um pouco antes da chegada, né, dos portugueses. Pra destruir tudo. É. Na verdade, era bem recente, né? Era bem nova, assim. E, na verdade, eles não sabem ainda qual... Quer dizer que qual... quando eles fugiram, eles falaram... Puta merda, acabamos de construir essa porra. Mais ou menos isso. E, na verdade, ainda ele não se sabe mesmo, assim, qual era a função de Machu Picchu, mas parece que era meio um local de um refúgio, né? Então, tem a casa real lá, mas... É, o que é pior ainda, ou seja, o cara constrói um refúgio... Ela fala, puta que pariu. Não adiantou nada, né? Nem... Tem que fugir já. Na verdade, o museu de Tiwanaku, ele mostra o movimento migratório dos incas. Uhum. E aí que ele vai todo em direção ao sul. Ele vem descendo desde... Acho que desde... Não sei se começa no Peru, mas enfim, ele vai até o Chile. E aí você... Imagina o quê? Eles iam construindo, abandonando, né? Porque tem um monte de ruína. Ah, olha. Você vai achando mais, né? À medida que você vai descendo, não sei se eles moravam, assim, muito longe, ou se eles iam migrando mesmo. Uh-huh. Mas teve outro sítio arqueológico muito legal que a gente foi, que foi Pisac. Que dava uma ideia muito boa de como eram esses pontos de observação, de astronomia que eles tinham no alto da montanha lá em Pisac. Tem um ponto observatório. Eles tinham um conhecimento astronômico muito vasto, na verdade. Uhum. É, porque todo até o planejamento, né, das construções tem, né, diz que tem umas medições, né, com sol, com... É, o templo do sol, ele fica numa posição, num ângulo determinado, que quando o sol passa no solstício... É, que nossa, tem toda essa situação aí. É, ele passa exatamente no centrinho da porta do Templo do Sol. É muito Indiana Jones isso mesmo, né? É. Aí abre, né? Tem a chave secreta que abre o calabouço. Isso era uma coisa assim que os latinos, a mitologia, né? Devia explorar mais, o cinema latino, acho que devia explorar mais isso, né? Eu também. Não devia deixar pra Hollywood explorar essas coisas, não. Eles também não sabem explorar direito, né? Daí a gente saiu de Ollantaytambo e foi, lá mesmo a gente pegou o trem pra Águas Calientes. E aí foram 2 ou 3 horinhas de trem. É agradável a viagem, assim? É agradável. A gente foi à noite também, né? Não deu pra ver muita coisa, mas é tranquilo. Uhum. Foi 1 hora e meia. Mais ou menos. Então, aparentemente, vocês escolheram sempre viajar à noite, né? É, sempre à noite, porque vai descansando e tal, é melhor. E aproveita o dia no outro lugar, né? Não perde um dia de viagem. Tá aí uma outra dica. É, né? eu acho que é uma ótima fazer dessa forma. Mesmo a gente tendo muitos dias, assim, 29 dias, 28 dias, a gente preferiu viajar à noite, que tempo é ouro, né? Sim. Em Águas Calientes, que é a única cidade que tem ao redor de Machu Picchu, que é um povoadozinho, é bastante bonito, bem aconchegante. Aham. Uh-huh. A gente ficou lá numa pousadinha já tudo esquematizado pelo aquele preço que a gente pagou lá em Cusco. Uhum. É, quando chegou o guia foi pegar a gente, levou a gente pra pousada. A pousada era bem limpa também, legal. Era um hotel, na realidade. Uhum. A gente dormiu lá e de 5 horas da manhã a gente saiu com a guia, porque a gente tinha marcado com ela pra subir Machu Picchu e ver o nascer do sol. Olha que sensacional. Bonito. E aí tem ônibus que você paga $9 a ida e 9 a volta pra subir de ônibus. Ou se você quiser pode subir andando. Que é uma andada da porra. Nossa, aí é cansativa. Né? Porque curva é aquela história. Você olha o morro assim de cima, né? Onde fica o Machu Picchu em cima. E só vê aquelas estradinhas assim. Vai, faz a volta, vai, faz a volta. Vai e volta, né? Você tá indo e voltando. É mesmo. Então assim, cansa. A gente viu muita gente subindo. Os gringos lá tava amarradão subindo. Mas a gente viu subindo em ônibus. Mas foi recompensador. Porque assistiu o nascer do sol... De lá de cima e ver os primeiros raios da manhã, gente. Iluminando a cidade. Qual que é a sensação, né? Não dá pra descrever, só estando mesmo. Não dá pra descrever, foi lindo. Tem uma visão que é massa, assim, porque, tipo, na frente de Machu Picchu tem 2 outros morros muito grandes. Então, quando o sol começa a nascer, é tipo das 6h30, e a luz ainda do sol não bate na cidade de Machu Picchu. Só depois que o sol sobe mais um pouco, passa desses morros, e aí começa a entrar poucos raios de sol, assim... E é bonito pra caramba. Nossa. Nunca tinha visto nascer do sol tão bonito. Sempre é pôr do sol, né? E aí a gente chegou com o guia e o guia foi andando com a gente pela cidade de Machu Picchu. Assim, é muito grande Machu Picchu. Não tem como você ver tudo em um dia só. Que são muitos pontos. É muito grande mesmo. São muitos pontos que tem. Cemitério, Templo do Sol que é longe. Tem que andar muito, não sei o que. É muita coisa, não dá pra ver. A não ser que você esteja muito empolgado. E mesmo assim não dá. Tenha muito preparo físico. Tem que ver com calma. Porque sobe e desce, é muita escada, muita coisa assim. E a gente foi nos principais, né? No que todo mundo vai com o guia. E saiu explicando cada um. cada lugar desse. Agora, assim, um ponto máximo pra mim foi quando a gente foi subir Huayna Picchu, que é uma outra montanha do lado de Machu Picchu, que você passa por uma montanha pequena, e lá em cima tem uma cidadezinha que era a torre de observação deles. Olha. Então, assim, agora a subida é muito punk mesmo. Você tem que estar com o preparo físico bastante em dia, o joelho bom, é muito íngreme e dura pelo menos uma hora e meia, duas horas de subida, muita subida mesmo, não é brincadeira, não. Aí, Júlio, você que é preguiçoso... Não subiria. Eu não sou preguiçoso, mas meu joelho não ajuda. A gente chegou lá às 6 da manhã, tava bem frio e aquele vento gelado, né? E aí, à medida que as horas vão passando e o sol vai subindo, vai esquentando. Quando já vai chegando, assim, perto do meio-dia, você já sente um calor bem nordestino. E lá em Huayna Picchu, né, tem, assim, você sobe na montanha ao lado de Machu Picchu, você tira uma foto da cidade inteira de Machu Picchu. Aquelas fotos que a gente via de longe, assim. Então é tirado... Dessa torre de observação... Torre não, né? Dessa montanha que tem o ponto de observação. Pra ir, você tem que reservar e tem que pagar também um pouco a mais pra ir pra Huayna Picchu. E tem dois horários, de 6 da manhã e de 10 da manhã. E depois não tem mais. Olha. Nossa. É a única parte que é controlada. Porque é muito perigoso, entendeu? É perigoso mesmo. Tem hora que você chega a escalar, puxar a corda, não sei o quê. Você tem que assinar um livrinho na hora que você tá entrando. E na hora que você sai, você também assina, dizendo o seu nome, o seu passaporte. Voltei, né? Consegui. Dizendo, sobrevivi. É. Exatamente. E a gente vai subindo, e à medida que vai ficando mais perto do topo, vai ficando mais íngreme. E aí tem umas estruturas com umas cordas e uns cabos de aço pra você poder... Nossa. Se segurar, né? Aí sim é Indiana Jones, hein? É. Chegamos. Tá ficando bem. E a gente filmou umas partes, assim, mais... perigosos, assim, digamos. Muito bom. Aí pronto, aí depois disso a gente desceu, né? Novamente mais uma hora e pouca de descida, que cansa também. A descida todo santo ajuda, né? Viaja a folha de coca, não? Não, eu acho que cansa tanto, você fica transpirando tanto que não tem folha de coca que dá jeito, assim, nem soroche, dor de cabeça, não dá nada, é pesado o negócio. Uma dúvida, a folha de coca você compra em qualquer lugar, como é que funciona isso? Embaladinho já. Lá eles respeitam muito a folha de coca, tem camisa dizendo folha de coca não é droga, e assim, é uma coisa que você vê nitidamente que tá inserido muito na cultura deles, entendeu? Tem que respeitar muito, pra eles é um negócio muito importante. A folha de coca não só tem essa função de ajudar a altitude, mas, tipo, tem de... função religiosa. Religiosa muito forte, entendeu? Olha. Tá. Ela é considerada uma planta sagrada. Mas, assim, vende-se isso no supermercado? Vende todo canto, lojinha, em qualquer canto tem. Você chega até em lanchonete, também tem pacotinho de folha de coca. Não é droga, não dá lombra, pode mastigar 2 toneladas que você não é vai tipo ficar doidão. É tipo um cafezinho doidão. Que você compra no Brasil, lá em qualquer lugar. É normal, é a mesma coisa. Mas ela é considerada como um medicamento ou nem isso também? Né? Também tem várias outras coisas pra medicamento dela, enfim, é bem importante. Ela é usada pra dor na coluna, usada pra reumatismo, pra artrite, artrose. Tem uma cirurgia que os incas faziam que chamada trepanação. Opa! Que ele perfurava o crânio, e antes disso ele pedia pra pessoa que iria sofrer esse tipo de coisa, né, mastigar a folha de coca, porque deixa mais dormente, enfim, tem várias propriedades analgésicas também da folha de coca. E Cusco, o que é que tem legal da cidade em si? Vocês voltaram pra lá e ficaram uns dias lá, fizeram o quê? A gente ficou mais uns 4 dias. A gente viu a mesma coisa que tem pra fazer em todas as cidades do Peru. Ver sítio arqueológico, saber um pouco mais da cultura inca, né? E lá em Cusco, era a capital dos incas, né? Cusco foi a primeira. Sim. Cusco tinha entrada controlada pelos incas. Então, pra você chegar em Cusco, você passava por vários pontos de checagem pra ver se você era inca ou não. Olha. Até chegar em Cusco. Olha. Era uma cidade bem protegida dos incas. É interessante você falar isso. Posto de checagem pra saber se você era inca. Quer dizer, porque eu acho que na cabeça de muita gente, só quem vivia naquela região, todo mundo que vivia naquela região era inca, né? E não é, né? Não, os incas têm inimigos dentro da floresta, tipo meio que índios, que ninguém sabia. Exato. Eu digo assim, porque talvez na cabeça de muita gente... Eram só os incas ali dominando a região. Mas não, tinham muitas tribos e os incas se sobressaíram pela... Tinha outras tribos locais. Os incas se sobressaíram porque ficaram muito grandes, né? Mas tinha tribos, sei lá, vamos ver a galera da contracultura aí. É. Da época, que não queria isso, enfim... Ó, pra quem é nerd, já pensou um Assassin's Creed aí, não? Oh, ia ser bonito. Genial. Boa. E aí, Cusco não tem tanta coisa pra fazer, porque se centra basicamente em Machu Picchu, né? Tem as catedrais, assim, a gente achou um absurdo de toda a igreja, você tem que pagar pra entrar, toda a igreja católica. Nossa, lá. Tem que pagar? Nossa! É. E era, assim, 10 soles, um valor... 10 não, 25 soles em Cusco. É, a catedral que era 25. É, aí uma menorzinha era 10. Ou seja, não era simbólico, né? É, não era um preço simbólico, era um preço turístico. E se, agora, você, vale e se você quiser só rezar? Você não pode. Eu não paguei pra ver porque... Enfim. Vocês não viram nenhuma, então? Só por fora. A gente viu algumas... A gente até pagou em umas em Lima. Entrou em Arequipa, que era paga também. Mas essa de Cusco a gente achou, não. Tá bom. Agora, essas igrejas são católicas. São católicas. São da época dos espanhóis. Os espanhóis que construíram essas igrejas por lá. É, em Cusco, a gente visitou Sacsayhuaman, que lá nesse museu, né, um sítio arqueológico que também tem um museu dentro, e tinha umas pinturas com imagens católicas com elementos incas. Então a gente via... Olha, aquela mistura. É, era uma forma do pessoal exatamente fazer esse movimento de contracultura. Aonde eles chegavam, eles faziam isso. Como eles chegaram no Brasil e aí juntaram a Bahia lá e tem o sincretismo, né? O católico e o... E a Ubanda e tudo mais, toda aquela coisa. Criavam os aí eles fizeram a mesma coisa no Peru, fizeram a mesma coisa aqui, enfim. Em todo lugar que eles vão, eles fazem isso, né? E mas ao todo, assim, do passeio inteiro, o que vocês mais gostaram? O que foi imperdível? Machu Picchu, o Hakashina também foi um negócio que a gente não dava nada e foi muito bom. Aham, uhum. O Oasis, né? Então esses dois seriam os imperdíveis, assim, pra vocês. É, Machu Picchu, Huacachina. E eu aconselho também quem vai fazer esse passeio, fazer os sítios arqueológicos de Cusco, além de Machu Picchu, né? Fazer o passeio geral, porque à medida que você vai conhecendo vários sítios arqueológicos, cada um na sua função... Porque muita gente só chega lá e vai para Machu Picchu e acabou. Uhum. Mas se você visitar os sítios arqueológicos e conta toda a trajetória, a história deles, aí é interessante também. É, a viagem fica muito mais interessante quando você sabe o que aconteceu, né? Assim, você sabe isso, o... isso. Ah, você sente, não sei, né? Você se transporta, né? Aquela época, assim. A força do povo lá. O que a gente sentiu em Cusco, o que a gente percebeu é que é uma cidade que tem arquitetura, ela tem uma arquitetura bem legal, assim, misturada entre o colonial e o Inca. Tem os elementos incas, assim, no meio da cidade, transformados com a arquitetura colonial. Isso também é bem legal. Uhum. Bacana. A gente gastou, na média, de mais ou menos para duas pessoas para visitar tudo isso que a gente visitou. E vale salientar que a gente tava gastando muito com restaurante também. Uhum. Quando eu fui pra lá das outras vezes, eu comi em qualquer canto, assim, entendeu? Mas aí foi com Carol e tal, saí do modo surfista pra modo turista. Mulher, né? Sempre... É, mulher gasta sempre mais, gasta, né? Muito. Mulher sabe aproveitar melhor na vida. Gastou mais ou menos uns 7 mil reais tudo. 7 mil reais um mês. Um mês. Um casal. É um bom valor mesmo, não é muito mesmo. Mas assim, veja, também incluindo a Bolívia, com passagem de La Paz pra Lima, pra duas pessoas. Tudo isso deu. Peru e Bolívia deu mais ou menos isso pra duas pessoas. 7 mil reais pra duas pessoas. Muito bom valor. Bolívia, realmente. Que será um outro episódio, tá? Sim. Os ouvintes não precisam se preocupar. Exato. Agora eu tenho ainda mais vontade de ir pro Peru e conhecer Machu Picchu e agora todas as outras, né? Que agora eu sei um pouco mais. E, bom, vocês podem ficar aí que agora a gente vai para as nossas sessões. Que estão relacionadas no assunto, né? Sim, sim. Fugindo do óbvio. Contem aí pra gente, Carol e Rafael, uma dica de passeio diferente, né? Arequipa é uma cidade peruana que é famosa por sua gastronomia. E aí a gente descobriu um restaurante que ele fica no alto de um prédio comercial e que ele é mirante. Olha. Com a vista para toda a praça de armas de Arequipa. E não é muito comentado, assim, não é uma coisa que todo mundo fala. E aí, não é um restaurante muito famoso. Ele fica numa portinha bem pequenininha, assim, num cantinho de uma galeria. Quando você sobe, você tem uma visão linda para toda a cidade. Olha. Eu prezava muito pra Carol, tipo, ó, vamos ficar vendo o costume local, festa local que tem, assim. Então a gente encontrou isso meio que na Bolívia, mas no Peru também. A gente ficava tentando fugir disso. A gente foi pra uma festa de um colégio lá. Olha. Ó, isso é interessantíssimo, hein? Teve apresentação de artes e tal, como se fossem uns jogos internos. Foi bem interessante. Então, A ideia mais é você sair desse... Em qualquer canto que viaje, sair mais dessa questão de comprar passeio, mas andar. Sim. Vai lá em algum canto, olha papel que tá colado em poste, enfim, vai lá e exatamente, vai ver mesmo. Às Rafael. Vezes se torna um programa de hino, mas às vezes é muito bom. Exato. E é por isso que a gente tem essa sessão, justamente pra indicar ao pessoal, aos nossos ouvintes, esse tipo de coisa, né? Justamente pra sair do óbvio. Só me conta uma coisa. Nesse restaurante aí de Arequipa, vocês tiveram que tomar o Floretil de novo também ou não? Floratil. Não, não. Floratil. Esse restaurante era muito bom, bastante limpo, bem organizado. Ah, então tá. Eu costumo dizer, coisa de gringo. Quando você vê muito gringo galego dentro, é porque é bom. Pode entrar. Mas aí não é o Roots, né? Aí não, tem não é. Não, era refinado. A gente comemorou meu aniversário lá. Eu comi um ceviche, é maravilhoso. Muito bom. Ah, sim. Com um espumante. Aliás, é um espumante feito de pisco, que é a bebida de lá. E vale pisco, a pena. Olha, ah, isso. Pisco sal. Eu tenho pisco que... Pisco bem lembrado. Isso aí é importante também. Tem que testar. Tem que testar, sempre. Sempre. Testar sempre. Olha... Tem que testar, inclusive, já... o drink, o shot pisco sal, que é especialmente feito exato, lá. Exato. Pisco sal. É. Costumes diferentes. Bom, a cultura peruana é bem diferente da cultura brasileira, então eu acredito que vocês devam ter visto várias coisas diferentes. Por exemplo, né? Um costume estranho que eles têm, eles ficam tocando flauta pan na rodoviária. Eles mascam folha de coca, chupam folha de coca, whatever. Mas alguma coisa chocou vocês, ou não chocou, mas alguma coisa assim? É, o que chamou a atenção é a forma como as mulheres se vestem, né, que elas... Tem uma vestimenta bem característica, com um chapéuzinho assim alto, uma saia com muitos babados, muitos panos, xales, enfim, muitas roupas, ponchos. Mas quem se veste assim? Não em Lima, né? Ou você vê gente... Isso aí é mais que o peruano chama de mamá, que são as mulheres mais velhas, uhum. Que tá muito inserida nessa cultura ainda, nessa cultura inca, índia, vamos dizer assim, andina, né? A foto estereótipo vai estar no post, tá? E tem também a geração American Here We Go, né? Que é a turma que já usa piercing, tatuagem, não sei o quê, e se veste como jeans, camisa descolada e pronto. Mas essas andando vestimentas de skate, vocês veem mais no interior? Mais no interior. Mais no interior. As mulheres do interior e que têm origem de família... Andina? Andina não, todos têm origem andina, né? Mas acho que tem... Vive muito essa cultura ainda. A que tem origem de índio também, uhum. Aliás, a que tem origem indígena, né, na verdade. Aí as mulheres que têm essa origem indígena, elas sempre têm o cabelo trançado, mesmo quando elas não estão com a roupa característica de lá, a roupa tradicional, elas usam o cabelo trançado, mesmo com a roupa americanizada, elas usam o cabelo trançado, que é uma forma de indicar que elas têm essa origem indígena. Aham. Uhum. E aí, muitas delas, principalmente das mais tradicionais e as mamás mais velhas, elas andam com aqueles panos coloridos com os bebês dentro, com uma espécie de sling. Olha, que barato. Ó, isso é genial, hein? E depois a gente adota isso, né? Assim, né? Ah, hoje o pessoal já tem as mochilinhas e tal, né? Já se fazia isso há séculos, né? É, mas hoje tá industrializado já o esquema todo. Pop! Pois é, e lá elas usam esses panos tradicionais e aí colocam o bebê e aí você vê algumas assim andando e balançando, assim, ninando a criança, sabe, nas costas. É muito bonitinho. E vocês tiraram bastante foto também? Eles deixam tirar foto? Como é? Eles não gostam muito de foto, na verdade. Eles até deixam você tirar foto se você pagar uma propina. Uhum. Eles até... Tem umas mulheres que vão pra rua... Bem vestida a caráter, com a lhama no braço. Ah. Olha. E lhe oferecem. Quer uma foto? Quer uma foto? Quer tirar uma foto? Paga a minha propina. E aí, se você tiver disposto... É porque propina lá tem outro sentido, tá? Assim, gorjeta. É, gorjeta. É tipo uma gorjeta. Por fora. E aí, você pagar uma gorjetinha, ela tira uma foto com você e com a lhamita lá no braço. Gente, filhote de lhama é uma coisa muito fofa, né? É muito bonitinho. Inglês escondido. É, não vamos ter a sessão inglês escondido dessa vez, né? Nosso robô tá em manutenção. Na manutenção. Verdade, é, o sistema operacional dele é o Windows. A gente tentou ensinar o robô espanhol, mas ele não. Mas a não gente tá vai falando. Instalar um Mac, aí ele vai falar espanhol, vai chinês, pra lá, vai falar vai pra tudo. Lá, ó. Robô é macho. E ainda não sabemos o nome que ele terá, né? Não sabe, ó. sugiram o nome. Mas a lista tá grande, né? Lista tá crescendo, mas... Tá crescendo, tem que crescer mais. Robô, manda só um recado aí pra gente, ó. Manda só um recadinho aí, você não vai falar hoje na sua sessão, mas só manda um recadinho. Hi, guys. Today is my day off. Hasta la vista, baby. Rafael, obrigado pela paciência, pela aderência. Que nada, vamos fazer outros aí. Ou não, já vi que pelo menos... Não, Rafael é viajado, rapaz. Rafael não vai faltar, hein? Rafael tem, não, já foi tá pra escalado. Bali, Nova Zelândia, opa. Pra onde mais, Rafael? Tailândia. Olha, opa. Que genial. Tá, já tá escalado, já era. Já faz parte do Terra. Então tá. Lá é muito pior, lá o bagulho é doido. Nossa. Como diria Silvio Santos, aguardem. Legal. E esse foi o nosso programa sobre turismo na América do Sul. Genial, adorei. No Peru. Conseguimos fazer muitas poucas piadas de trocadilho sobre o Peru, eu né? Eu achei que foi fraco também, precisava demais, hein? Eu também acho que... É, mas assim, a gente se segurou pra não cair no lugar comum, né? É. De falar, né? Pega no peru ou... O que mais, Dmitry? Fala aí. Senta no peru. Como foi sentar no peru, né? Como foi dormir no peru. Enfim, todo mundo sabe como é que funciona, né? Abraçar o peru. Cada um faz o que quer, né? Com o peru. Cada um faz o que quer. O peru tá aí pra isso, né? Queria lembrar o pessoal que estiver escutando que se quiser relatar a sua própria experiência, a sua viagem aí por esse mundão, por favor, mande-nos fotos, vídeos, textos, relatos e qualquer forma que possa ir expressar a sua experiência pra contar pra gente. É, sem dúvida. Mesmo. É, o Terra Estrangeira está aberto, né? Sem dúvida. A outras experiências. E quem quiser mandar vídeo... Super bem-vindo. A gente publica lá. Vídeo, texto. A gente tem um canalzinho pronto pra começar a lançar vídeos aí, né? Estamos de peru aberto. Opa! Essa foi pesada. Essa não teve nada a ver. Essa corta, né, Júlio? Obrigada. Essa não devia nem ter existido, né? Mas só. E o salário, ó. Fala, viajante! Vamos lá agora para a leitura de comentários, saber qual que foi a opinião dos nossos ouvintes sobre a primeira parte do programa sobre o Peru. Esse episódio foi praticamente uma escolinha do professor Raimundo, né? Fazer o quê, né? Bom, o primeiro comentário foi do Flávio. O Flávio, que olha só, se identificou. Meu nome é Flávio, sou de São Paulo, 45 anos, tecnólogo em hidráulica e saneamento ambiental. Para tudo. Palmas. Palmas virtuais aí, palmas reais e virtuais. E... Muito bem. Flávio, obrigada por ter se identificado dessa forma, como nós havíamos pedido. Eu sei que o Flávio já havia escrito antes, em algum outro episódio, né? Ele já tinha participado também. Sim, sim. E disse que também achou muito legal esse podcast. Aliás, como todos os outros, sou fã do programa. Muito divertido. Já queria conhecer o Peru, Cusco, Machu Picchu... E com essas informações, dão mais força. Gostaria de sugerir um programa sobre imigração para o Canadá quando as novas regras forem anunciadas. Continuo com a sugestão do podcast semanal e estou divulgando entre amigos. Olha que beleza! Oh, Flávio! É. Flávio é o ouvinte modelo, inclusive, hein? Sim. Aquele ouvinte que todo podcast quer ter, né? E sobre a questão que o Flávio pede, né, sobre um programa sobre imigração com as novas regras, né, no Canadá, a gente já está planejando, tá, assim, a gente quer fazer bem feito, né? Não adianta a gente falar, ah, eu acho tal coisa, né? A gente quer fazer a coisa profissional mesmo, chamar um especialista, então já estamos planejando isso. É, e não, também mesmo porque a gente precisa esperar mesmo as novas regras saírem, né? Não adianta ficar aí locubrando e... Sim, nem falar sim. Sobre regra do ano passado, né? É. Então vai sair, fique tranquilo. E a gente quer fazer bem feito, quer fazer um programa completo sobre isso, sim. É verdade. É verdade. Faz tempo, hein? Temos que ter a imitação. É verdade. Então, olha, o próximo comentário, Carol tem que ler, e eu acho que ela tem que ler com o sotaque original dela, inclusive, ai, tá? Gente, isso será um pedido de irmão agora. Peraí, mas você tá me dizendo que o sotaque da Carol atual é falso, então ela não tem é um falso, sotaque... Não. É falso. Eu falei o sotaque original, não falei o sotaque verdadeiro. Ah, a primeira língua. O sotaque original dela... Ai, mamãe. Não é o sotaque sotaque recifense que ela usa hoje. Olha! O sotaque original dela é outro. Qual dos dois twist, é hein? Pior, me fala. Qual dos dois é mais arrastado? Vai, Carol. Lê o comentário aí, o próximo comentário, naquele... É, homenageia o teu conterrâneo aí, pô. É verdade. Inclusive, eu faço questão de dizer a ele, Pedro Mota, meu conterrâneo. Mas, tudo bem. Há 20 anos atrás, eu falaria que... O Pedro Mota, ele tem 17 anos, ele é de Fortaleza, no Ceará. Ele diz ser estudante barra vagabundo. E ele fala assim: ficou muito bom esse cast. Mostrei pra minha mãe e ela se empolgou em viajar pro Peru. Continuem com os casts e mantenham essa qualidade. Aê! Muito bom. Você vê que os paulistas nem perceberam a diferença, então, né, Carol? Isso, eu ia... você entendeu aí qual que foi a piada? Eu não entendi a piada, não percebi diferença nenhuma. Carol, os paulistas não entenderam nada, pra eles foi o mesmo sotaque. Eu espero que o Pedro Mota perceba a diferença. Gente, engraçada, não tem quase... Assim, percebi pouca diferença, né? Eu não percebi nenhuma. Então... Pra o pessoal que não é do Nordeste, esse é o sotaque do Ceará, tá? De Fortaleza, na verdade. O Ceará tem vários sotaques. É, porque no interior já tem uma variação. Mas enfim, Pedro Mota, é o seguinte, estudante barra vagabundo é quase sinônimo. E assim, mas assim, independente disso, o estudante ele tem direito de ser vagabundo, tá? Inclusive, sim. Assim, quando a gente se formou, eu com a minha turma lá na universidade, a gente... ponderou sobre isso, assim, aquela coisa assim, agora eu não tenho mais desculpa pros meus pais, né? Agora eu sou vagabundo, a partir de amanhã eu sou vagabundo, né? Até eu conseguir um emprego. Então, assim, a gente ponderou isso. Então fica tranquilo, enquanto você for estudante, você tá bem, viu? Não, eu queria dizer ao Pedro que o Pedro também se identificou, colocou a idade, inclusive a ocupação ou a desocupação dele, né? E além de dar a opinião, chamou a mãe para escutar o programa. E a mãe também ficou interessada em conhecer o Peru, né? Então, obrigada, Pedro, pela sua participação. E ele também elogiou a qualidade do nosso programa, né? Então, obrigada, Pedro. Ah, sim, sim. Obrigado, Pedro. E valeu aí por mostrar o programa para sua mãe. Espero que ela viaje e que ela curta o Peru tanto quanto Carol e Rafael curtiram, né? E espero que você também tenha gostado da segunda parte do programa, né? Que a gente acabou de ouvir. Vamos lá, tem um comentário aqui do Fora de Sintonia. Ele fez um comentário sobre o nosso comentário no programa anterior, né? Que era... que a gente falou tal da luz no fim do túnel, que como é que era a história? O último a sair apaga a luz, né? O último a sair apaga a luz, exatamente. E aí ele comentou, o último a sair que acenda o pavio. Olha aí, olha Fora só. De Sintonia, aí terrorista, é hein? Aí já é muito radical, primo de Osama, né? Bin Laden. Não, e aí ele vai explodir o Brasil junto com os amigos, os parentes, né? Não dá, né? Não dá. A Carol tá preocupada. Porque é, você não tá não, né, Dimitri? Como assim? Eu não. Vocês não têm família aqui, não. Né? Seus pais, seus irmãos, seus primos, não tá nem aí, né? É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Não fala isso. O anônimo aqui fala, olá. Gostaria de saber mais ou menos, em média, quanto custa o processo de imigração para o Canadá, usando uma agência para facilitar as coisas. É anônimo, eu não sei. É, atualmente não sabemos, mas mudou muito, né? Mas vamos saber em breve com o nosso episódio especial. Inclusive, assim, essa pergunta é meio... é muito genérica, porque, assim, acho que cada agência vai cobrar um valor, né? Assim, talvez tenha um valor... de média aí, mas cada agência pratica o valor que ela quiser, né? É, porque as taxas cobradas pelo governo canadense vão ser as mesmas, exato, né? Mas que você pode até checar no site de imigração, do Ministério da Imigração do Canadá, tem lá todas as taxas, mas por uma agência eu acho que é isso mesmo, né? Cada uma vai cobrar o quanto achar que deve. Pois é. E a outra coisa que é bem genérica é quando ele fala o processo de imigração, não existe só... Sim. Um processo, né? Existem várias maneiras de se entrar como imigrante aqui no Canadá, né? Você pode fazer o Federal Skilled Worker, você pode ter muito dinheiro e entrar como empresário, né? Pode ser por Quebec também, né? Você pode casar com um canadense, tem os processos provinciais. Reunião familiar, são várias. E aí cada um vai custar uma coisa diferente e vai ter requisitos diferentes. A gente vai fazer um programa sobre as diferentes maneiras de vir para cá. Bom, também tem o comentário do Marlon Alcântara, que também já é nosso ouvinte... Habitué. Olha, o povo gosta de palavra francesa nesse podcast, viu? Habitué, métier, sei não. Acho que é influência de Montreal sobre você. Olha que legal isso, ele disse que uma das melhores partes do podcast é a leitura de postagens, olha só. Olha só, hein? Né? E ele disse que sempre esquecia de deixar um palpite pro nome do robô, e dessa vez ele deixou, que é Robs. Eu acho que Robs já é. É, alguém já tinha sugerido Rob. Ele adicionou um S aí, um S minúsculo, você vê que o Rob dele é todo maiúsculo, com S minúsculo, deve ter alguma... Vamos perguntar o que é que significa, acho que cada letrinha dessa deve significar alguma coisa, não, pra ele... Mensagem subliminar aí, né? É, vamos perguntar depois. Aliás, estamos já perguntando. Marlon, fala aí pra gente o que é que significa esse negócio. E olha só, Carol, ele falou legal, mais integrantes na equipe, né? É, obrigada. Bom, vejo a hora de mais um episódio canadense, mas também não deixo de acompanhar nenhum dos episódios do Terra Estrangeira, seja o país que for. Gosto da abordagem descontraída que dão. Olha, poxa, legal. Obrigada, Marlon, novamente. É isso aí, é isso mesmo. Ele tem um interesse no Canadá, mas assim, eu acho que você, ouvinte, que tem interesse num país específico pra morar ou pra fazer intercâmbio, não deixe de ouvir os programas sobre turismo também, porque turismo é legal, né? Assim, eu acho que eu adoro viajar e... Se eu pudesse, eu tava viajando o tempo todo na minha vida. Nossa, eu também. É, não só turismo, né? Intercâmbio também. Porque, assim, todos os assuntos e todos os outros países vão falar sobre alguma coisa que você se interessa, independentemente do país do tema, né? Exato. Nem que seja indiretamente, né? Talvez coisas assim que você pode até fazer um paralelo, né? Entre um país e outro. Dá pra tirar muita coisa. Então é isso aí, Marlon. Você tá no caminho certo. Valeu. E mesmo assim, se você gosta de outro país, se você tem interesse em ir para um determinado país, é interessante que você conheça o que existe nos outros países também, né? É, vai que você muda de opinião, né, Dimitri? É. É isso mesmo, é verdade. E ele ainda comenta que gostou daquele mapa, lembra, Júlio, que você comentou no podcast, aquele mapa sobre as províncias canadenses, né, como é que eles vêm, ele disse que ficou uns 10 minutos viajando pela imagem do mapa. É bem legal aquele mapa. Aquele mapa preconceituoso, né? Vocês não conheciam. Qual a opinião de vocês agora que vocês conhecem sobre o mapa? Digam aí. Eu acho que ele tem um grande fundo de verdade. É preconceituoso, mas tem um grande fundo. É verdade. É, eu gostei também. Mas é bom para esse comentário do Marlon, para lembrar que a gente tem bastante conteúdo agora também no site, né? São as imagens, vídeos... Né? Tudo que a gente comenta no site, a gente coloca link lá também. Então é sempre bom dar uma olhada no que a gente colocou a mais lá no site do Terra Estrangeira. Visita o site e dá um page view pra gente aí. É, porque agora o post, a gente. Assim, nenhum podcast faz isso e a gente quer inovar, né? Por que ninguém coloca as fotos relacionadas no post mesmo, diretamente lá, né? Então a gente vai. A partir do episódio anterior, a gente tem colocado as fotos e os comentários e as imagens que a gente fala diretamente no post, né? E assim, não tenham medo de usar o mouse wheel, tá? A bolinha do mouse, podem usar, fica à vontade. É, porque tá bem grande agora. Agora vai precisar usar mesmo. E também tem mais pano pra manga, né? Porque você também tem mais o que comentar e mais o que conhecer. E a gente espera estar sempre trazendo mais conteúdo pra vocês. E já que você tá lá no post, né? Você aproveita e comenta, né? Já tá lá mesmo? Já tá na chuva. E o último comentário, então, é do Fora de Sintonia, que recomenda um vídeo pra Carol e Rafael matarem saudade do Peru. Ele disse que não se sente confortável em escrever isso, a questão de matar a saudade do Peru, mas ele se refere ao país. Ele tá evitando a questão da piada de duplo sentido. Né? É. E aí o vídeo que ele manda é o Wendy Suca Latetita, que significa o peitinho, né? Vocês assistiram? Olha, eu assisti. Isso, eu vou dizer, Fora de Sintonia, isso é uma das coisas mais espetaculares da história dos vídeos toscos. Dos vídeos toscos. Gente, é bizarro. Sensacional, sensacional. O link está no post, o vídeo está no post, inclusive. E, aliás, a gente pode até terminar aqui o comentário ao som de Wendy Suca cantando Latetita. Latetita que significa o peitinho, né? Isso? O peitinho, a tetinha. Numa linguajar chulo. Eu quero destacar que o Wendy Suca... É uma menininha de uns 10 anos, mais ou menos, vestida a caráter, como peruanita. E o vídeo é muito legal, vale muito a pena ver, porque tem umas animações, assim, uma animação de bichinhos de pelúcia com ela, e depois ela dançando, e enfim, eu acho que vale a pena o play. Tá, e Carol deu um gostinho do vídeo, mas assistam de qualquer forma. Uma obra-prima, obra-prima, eu fiquei emocionado de assistir. Com la tetita? Você matou a saudade do Peru, Carol? Olha, eu tenho que dizer que, fora de sintonia, eu realmente matei um pouco a saudade do Peru. Porque você vê aquelas criaturinhas com aquela carinha de índio, todos iguaizinhos. Me fez realmente matar a saudade do Peru, de alguns pontos turísticos, umas Plaza das Armas que a gente viu. Muito obrigada, fora de sintonia, muito obrigada. E sem contar que ouvindo música boa, né? Música de qualidade. E ouvindo La Tetita, né? Era obra-prima. Então vamos lá, sobe o som. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem agora com La Tetita. Los niños del Perú y del mundo. Si no fuera por ellos, ¿qué sería de la casa, del hogar? Hay que cuidarlos, hay que enseñarles a vivir. La pequeña Wendy, con tan solamente 8 años de edad,